Seu coração está partido, dividido entre dois amores. O meu coração anda perdido, só eu mesmo sei das minhas dores. Eu já não suporto este jogo, eu já não quero bola dividida. Decida de uma vez, é prova de fogo. Quem é o melhor pra sua vida? Você decide, o jogo é seu. De quem será que você gosta mais? De mim ou dele? Você decide, ou ele ou eu. Eu só não quero dividir você, ou ele ou eu. Aí é pra machucar os corações apaixonados. Aô, trem, caba não mundão. Se o teu coração está partido, dividido entre dois amores, o meu coração anda perdido. Só eu mesmo sei das minhas dores. Eu já não suporto este jogo, já não quero bola dividida. Decida de uma vez, é prova de fogo. Quem é o melhor pra tua vida? Você decide, o jogo é seu. De quem será que você gosta mais? De mim ou dele? Você decide, ou ele ou eu. Eu só não quero dividir você, ou ele ou eu. Você decide, o jogo é seu. De quem será que você gosta mais? De mim ou dele? Você decide, ou ele ou eu. Eu só não quero dividir você, ou ele ou eu. Só não quero dividir você. Ou ele ou eu.